Você está ouvindo o Azilla Cast. Venha comigo se quiser viver. Estamos aqui na... cara vai na loucura total. Azilla Cast, baitola. Fala o nome do podcast, mano. Senão a galera pensar que é o HDF, macho. Cara, ele é mais a vinheta, né, montaria. Eu sou o Joel Suki e eu preferia o disco voador. Aqui é o Júlio. Júlio, eu queria ver um remake de Três Solteirões e um Bebê com The Rock, Downey Jr. e o Star-Lord. E o Fantasma também. Fantasma é importante estar no filme. É, o Fantasma? Sabe qual é essa lenda do Fantasma aí que eu não entendi, mano? Do Fantasma, mano, do Três Solteirões. Não, no cast a gente fala, né? Tipo o Dinho aí. No cast... Olha aí, aqui é Samuel Ragnos, fiz uma lista em ordem temporal, bem direitinho, e o Joel fala, porra de lista, mas aqui é o Azilla, é tudo da loucura total. Que lista? E aqui é o Bruno Castro, e ainda bem que hoje em dia não tem mais porra de filme de cachorro, mas pensa no filme do meu ódio, é filme de cachorro. Pensação, tá saindo uma porrada no cinema aí de macaco, né, mano? Tem um... Era Bingo, era Beethoven, era um cacete todo, não. O clássico, ei, João, o clássico, tudo falando. O clássico, né, Rampage, né, com o jacaré, com o jacarézão, com o Oscar, né? Maior clássico. Você fala de Rampage, todo. Rampeira. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre alguns filmes, olha o nome do título do Cash. Filmes que ninguém se lembra, foram famosos um dia e hoje estão esquecidos. Sendo que o cara já leu na vitrine, né? O cara vai falar, o cara já leu. O cara leu, mas o cara leu bem assim. Só tem isso na pauta dele. Só o título, né? É, só o título. Primeiro que eu queria falar aqui. Deixa eu puxar um pai aqui, mano. Deixa o João puxar primeiro, cara. Deixa eu só puxar um. Agora não puxar mais, não. Agora é o Júlio que vai. Um que eu confundia com o Star Wars, mano. Caravana da Coragem, mano. Mas esse filme é Star Wars, mano, mesmo. É, um spin-off, mano, do Star Wars, mano. Um spin-off, tá? É, só que é aqueles... Só que não tem nenhum personagem do Star Wars, mano. Tem ninguém. É só aqueles bichinhos mesmo, ou aqueles bichinhos do episódio 6. Que Ux. Esse daí eu tenho raiva. Me manda esses bichos aí, mano. É pai demais. Nossa, cara, é muito pai, mano. É, a Dilma lá, mano. Então... Aqui hoje eu tô saudando a mandioca. É Dilma. É, mas ele tá falando sério, é do Star Wars mesmo? É, mano, é do Star Wars, mano. Episódio 6, mano, retorno do Jedi, não lembra não, mano. É aqueles ursinhos, mano, do episódio 6. Mas que 6? Filme é esse? É o Caravana da Coragem, mano, passava na SBT e tudo. Caravana da Coragem, mano. Hoje, as adoráveis criaturas de um mundo mágico e feliz. Os Ewoks. Eles estão sempre alegres e unidos. Eu acho que eles querem ser amigos da gente. E podem ajudar duas crianças perdidas a encontrarem seus pais. Onde é que eles estão? Se a gente não ajudar eles, eles vão morrer. Caravana da Coragem. Uma aventura numa terra encantada. Festival de Verão. Esse aí, no, esse daí, mano, os fãs aí de Star Wars aí, o Giovanni que tá escutando aí, mano. Esse daí não tem como defender não, viu, mano? Esse é ruim. Esses daí os fãs de Star Wars sempre se fingem de doido e fingem que não é da franquia, mas é, viu, bicho? Eu tô perplexo aí, Star Wars, mano. Tô acreditando. É, também tem aquele do Star Wars lá de Natal também, que ninguém considera, né? Tem que... Ixi, Maria, é um filme, né? Que esse daí... Não, é um filme também, é um filme. Não, mas foi um especial feito pra TV, mano. Não é filme não, pô. O especial de Natal. Não, mas agora pra... Mas é um filme de TV, mano. É, tem filme pra TV. Tem, precisa esse... sair de cinema, não, mano. Achei esse daí, mas a cara do Mark Hamill, mano, esse filme. Puta merda, mano. Bota aí, Mark Hamill Holiday Star Wars. Meu Deus do céu. Força, né? O cara tá parecido Roberto Leal, mano. Tá parecido ele no episódio 8, né? Detestando fazer o look no episódio 8, né? Nossa. Episódio 8 é Oscar, é doido. Não, mas ninguém assistiu isso não. Eu só vi essa foto aí, mano. Mas assistir o filme eu não me... Podreira Master. Mais um filme que eu queria falar, mano. Fenômeno do John Travolta, mano. Esse filme aí eu acho massa demais. Mano. É um cara que ele meio que foi abduzido por alienígenas e ganhou um poder meio que telecinético e vários poderes sobrenaturais. É, ele mexe ele as coisas com a mente, assim. Mexe as coisas com a mente. Ei, mas esse filme é muito bom, bicho. É massa. Você lembra desse filme? O Júlio deve lembrar também aí desse filme aí. Ah, esse filme era massa, né? Era o começo ali só apontando o dedo, fazendo as paradas, né? É, tá é doido, mano. A capa é ele apontando o dedo, mano. E aquela dublagem clássica do John Travolta, né? Muito icônica, mano. Vixe, então, essa sempre dublagem é massa, viu? Mano. Mas eu tenho um problema com pessoa que tem queixo furado, mano. Tem preconceito. Ben Affleck, Henrique Cavill. É o Zezé. Zezé de Camargo. Não tenho que parar de novo, tô doido. Mas aí a galera descobre, mano, o John Travolta, no final do filme, ele descobre que, na verdade, mano, ao invés dele ter uma abdução, ele tava era com um câncer, um tumor na cabeça, não, né? O final do filme era esse, mano. Se eu não me engano, ele morre, né, no final do filme. Ixi, ele morre, só dando spoiler. Mas o filme aí, spoiler do fenômeno do John Travolta. Spoilerzão doideira, cara. Aí eu lembro... O mais bizarro é que esse filme tem 22 anos, mano. tá ficando velho. Não, e o massa, eu lembro de uma frase icônica desse filme aí, mas que o John Travolta, ele fala assim, se fosse pra escolher entre a abdução e o tumor, eu escolheria o tumor, porque o tumor é da terra, não sei o quê. Todo de lição de moral. Se eu tivesse que escolher entre o tumor que está aqui e um clarão de luz de uma nave alienígena, eu escolheria o tumor porque está aqui com a gente. Eu estou falando do espírito humano. Esse é o desafio. Essa é a viagem. Essa é a expedição. Tu é doido, hein, mancha? Eu doido, mancha. Eu escolheria o disco, mancha. É lógico que eu escolhi o disco. É, não. É porque tem aquela mitologia da sonda anal, tá ligado? O cara ser abduzido, cara. Mas o cara não sente na hora, não, mancha. O cara pode ser torturado. Mas você acha que esse filme não ia fazer sucesso hoje em dia? Por quê, assim, por exemplo? Hoje em dia, botava com certeza ia fazer sucesso. Botava o The Rock, né? Ia botar o The Rock pra ser o cara. É, ou então ia ser aquele cara lá do Exterminador, do Avatar. Sam Worthington. Não, esse aí já passou a moda já. Agora é o The Rock e o Chris Pratt. Eu acho que ele não faria sucesso justamente por causa do final, sabia? Porque... ninguém gosta hoje em dia de filme com um final que o cara se fode no final, né? Morre e tal. Por isso que tem uma empresa aí que tá ganhando bilhões só fazendo filme alegre, né? Não vou nem falar o nome. Começa com M, né? Só filme com piada. e nunca ninguém morre no filme. Ele fez muito sucesso nos anos 80 com a galera que era doido pra ver peitinho na TV, né? E o SBT, ele cumpria essa função nos anos 80. Estou falando de 1981, que passava no SBT em meados dos anos 90, porque sempre era 10 anos depois, né, lógico. Private Lessons, né, em inglês, Private Lessons, ou lições privadas. Tem em português, ou, não, mas... em português, uma professora muito especial, e a história, João, olha aí como não daria certo hoje em dia. Era um garoto de 15 anos que tinha uma empregada doméstica na casa dele, e essa empregada começava a dar mole pra ele, e ele começava... a pegar a empregada, que tinha em torno de uns 30 anos, e ela ensinava o pivetinho a transar, macho. Olha a putaria. Como é que é, mano, o nome desse filme? Empregada do Barulho. Não, macho, uma professora muito especial, mano. E o que eu acho mais invocado nesse filme, mano, é porque ele mostra mesmo uma criança, né, porque querendo ou não, 15 anos ainda não é adulto, né, ainda tá como um de menor, né. Um de menor despindo uma mulher... né? Mas esse filme aí tá fora da nossa realidade, porque aqui ninguém tinha empregado, né? Só o Bruno aí mesmo, tipo, era criança de empregar. Só o Bruno. Quem, eu? É, tá doido, né? Eita, mas a capa desse filme aí parece é o Emanuele, mano. Esse filme, ele tem várias capas. Uma delas é os peitos da... O argumento não termina, viu? Uma delas é os peitos da professora, né? Da empregadinha, que é a professora. Essa é a capa proibida, essa aí, viu? Pois é. E tem também ela de lado, assim, mostrando a bundinha dela também. Essa também é proibida, essa capa aí. Mas tem um anjo que eu achei massa. Ele, assim, debaixo dos peitos dela, olhando pra cima. Isso daí é doideira. Parece, mas que era um bocado de adolescente, juntava dinheiro, aí uma mulher pegava e levantava a blusa e mostrava os peitos. Não, isso aí... Era qualquer filme do SBT, mano. Era o teu softaria aí. Não, isso aí era um filme de uma menina que se vestia de homem Aí no final do filme ela mostrava os peitos, mas era alguém muito especial. Isso, mano. Esse filme aí também não dava pra ser certo. Não, não, não é isso aí, não. Não, era você que era uma mulher lá, e o pessoal assim, juntava um bocado de pivete, aí juntava dinheiro, aí você que era num beco, aí ela pegava o dinheiro, aí só levantava a blusa, mostrava os peitos e pronto, assim, era muito feliz. Outro filme que morreu total também é aquele do maluco do Grey's Anatomy, que é o Loverboy garoto de programa, lembra desse filme? O cara era entregador de pizza, mano. Aí tinha um outro código, se a mulher pedisse a pizza com muito anchovo, cara, ele ia pra casa da mulher entregar e comia a mulher. Aí mas acontecia da mulher pedir com muito anchovo e ele pensava que era pra ralar uma transa e não era, porque a mulher gostava de anchova mesmo. Essa parte é boa, né? Que a mulher pede a pizza com muito anchovo, ele começa a tirar a roupa, começa a ver uma gritaria de criança, um monte de criança descendo pra pegar a pizza, e é porque a mulher gostava de anchova mesmo. Ele saindo pelado na rua. É, mas o filme dos anos 80 tinha muita putaria, mano. Tu é doido, mano. Esse daqui é clássico, hein? Esse aí, o clássicozão. A Fortaleza do Christopher Lambert. Teve um e o dois, hein, João? Teve um e o dois ainda, hein? Não, teve dois. Teve dois. Eu tô dizendo que tem Fortaleza 2, não. Tem nem perigo. Tem nem perigo. A Fortaleza 2. Calma aí, pra calar a boca de vocês. Eu botei A Fortaleza 2 no Google. Aí apareceu a mesma capa do 1, só que com 2, assim, no final. Mas de criança também achei aqui. Mas tem, porra, é de 2000, mano. Fortaleza 2. Não. Fortaleza 1 é de 92 e Fortaleza 2 é de 2000, mano. Tá, eu botei aqui a Fortaleza 2000, apareceu o tá campeonato aqui, estadual que Fortaleza, mano, ganhou. Aí, ó, Fortaleza 2 aí, seus faladores. Teve. É a capa do 1, Samuel, isso é mentira. Tá, aí é o nick do IMDB, maluco. Eu sei que o primeiro, mano, é uma ficção científica doideira, mano. A população tava a Terra, né? Tava vivendo uma superpopulação, né? Uma parada dessa, né? Ter filhos tava proibido, né? E quem tivesse era levado pra uma prisão, zona de segurança máxima lá. Que era colocado um chip na barriga, né, João? Tipo uma bolinha. Tipo uma bolinha ali, uma bomba. É uma bomba, né? Era uma bolinha, cara. Aí tinha um nerd lá que conseguiu expelir com imã, não foi? Lembro. Pelo umbigo do cara. Aí a parada era essa, né? Que o Christopher Lambert ia ter um filho, né? A mulher dele e ele foram pegos e eles foram levados pra Fortaleza. Né? Aí lá eles encontram esse grupo, né? Tinha um nerd, que era o cara de óculos, né? O fortão e tal. Sempre é. esse filme aí da Fortaleza foi filmado no Montese, foi no Monte Castelo. Foi na casa do... Em falar em Fortaleza 2, você sabia que o Grande Dragão Branco tem até o 4, mano? Caralho, não, mas não tem não, mano. Tá doido, só tem uma. Só tem uma, pode procurar. Pode procurar aí, mano. Só tem o primeiro, mano, não é possível. Não, pode procurar aí. Quem é o 4, mano? É o mesmo cara do 2. E quem é o cara do 2, mano? É um cara rolete aí, mano. Bota aí, ó, o Grande Dragão Branco. Eu achei o filme que eu tava falando aí, ó. Esse Milk Money aí, As Aparências Enganam aí, ó. Tem o que ele falar, né, sim? Ixi, meu, tu é doido, Bruno. Eu achou agora uns undergroundzão, doideirazão, viu, mano? Que eu não é desse filme, nem a pau. E é com a Melanie Griffith, mano. É a Melanie Griffith ainda, mano. Na época ela era bonita, ó, doido. Eu tô vendo aqui o Grande Dragão Branco 4 com Daniel Bernardit. Caralho. O cara só tinha que substituir o Van Damme, né? Ninguém menos que o Van Damme, né? Que porra é essa? Cara, todo rolê, pois, tá dando uma voadora aqui na capa. Pois já vou aproveitar aqui que tu falou da Fortaleza e vou botar um filme que foi quase da mesma época, foi dos anos 90, de 91. E esse filme ele tem a mesma ideia do Fortaleza, que é esse filme aqui. Aliança Mortal com o Hooker de Hauer. Não sei falar o nome dele. Hooker de Hauer. Ah, esse filme aí é a capa do VHS alocador, mano. Como é que é o nome do cara? Hookster de Hauer. Rudiger Hauer, pô, é direto. Rudiger Hauer. Rudiger de Hauer. Só os fluentes aí. Eu prefiro aí a pronúncia do Samuel, que tá mais massa. Rudiger de Hauer. Mas sabe o que é isso aí, ô, Joel? Os caras putaço, não. Shemu não vai vir com legenda. O cara aprender inglês não quer. O cara quer só o jogo Legenda BR. Exatamente. Aí quando vem o jogo sem legenda, o cara fica puto. Pagar o curso de inglês, ninguém quer. Quem não sabe quem é o Rudiger de Hauer é o. Ele é aquele cara lá, né? O replicante lá do Blade Runner. É aquele Nexus que fala 6, das lágrimas na chuva e tal. Exatamente. Mas esse filme é a mesma coisa, mano, do A Fortaleza, os caras vão presos. É muito parecido o plot, ele é preso, ele foi condenado, mas não era culpa dele, e ele queria fugir da prisão pra tentar achar uma forma de provar que ele era inocente. Ixi, só então... que a regra lá era a seguinte, cada um tinha o seu colar, só que ninguém sabe quem é o par. Por exemplo, se o Huxtedauer tentar fugir e o par dele não fugir errado junto com ele, aí o pescoço dele é explodido por esse colar. Aí ele morre na hora. Aí ele acaba fazendo uma malaquice lá, estilo Fortaleza, e ele descobre quem é o par dele, quem é o cara que é o par dele, pra combinar pros dois fugirem. Macho, um diabo de um filme que eu fui ver que tinha um nome, aí depois fui ver que era outro nome, né? Na minha cabeça, o nome dele é aquele Fusca é namorado, né? Aquele Fusca aí que fala. Ah, lembra? Aquele 51, né? 41, acho. É, pois é. 51 é cachaça. Aí parece que ele tem outro nome, mas pra mim é só esse Fusca, eu boto aqui Fusca namorado aparece, mas disseram que é outro nome, é Herb alguma coisa. O bicho não, tem mesmo que dá efeito, mano. O nome do Fusca aí... é Herb mesmo, mas isso aí teve um, ele teve um, nem remake, uma continuação com aquela Lindsay Lohan, né? Qual a ideia desse é? Só uma corrida mesmo, né? É, mas tipo, corrida maluca. É tipo Speed Racer, o cara com carro merda ganhando os carros top, mano. Só filme mesmo. O nome do... O número do carro ali é o 53, mano. Não é 51 não, mano. Júlio errando tudo aí, mano. 51 é cachaça, vai tu. Não, tá aqui o nome que o pessoal fala. É Se Meu Fusca Falasse. É, exatamente. É bom, mano, esse filme, mano. E o Pivetinho chamava o carro de Ocho, mano. Vocês lembram não desse filme? Mas por que que é Ocho, mano? Se o, nome, o número é dele 53, é 53, mano. É 53. 5 mais 3, 8. Ah. O João fez a mesma pergunta do cara também, mano. Por que que é Ocho? É genial, mano. Olha o cara falar 8 mesmo. Esse menino é esquizofrênico. Ei, mas tem um filme aqui, o Fusca é Namorado, que também é esse bicho aí, mano. 77. O Bruno acabou de dizer, mano. É isso aí, mano. A loucura total. Acho que tem um bocado, ó. Tem a Última Cruzada do Fusca. Isso é vilão, ó, esse do Fusca. Um trocadilhozão, né? Aquele que ele se apaixona. Não é, mas e tem as Novas Aventuras do Fusca também. E tudo é o mesmo Fusca. Alá, meu Deus do céu, mano. E tem também o Fusca Turbinado, que é de 2011, se eu não me engano, é de 2003, uma coisa assim, é no começo dos anos 2000. Alá, meu que Deus é com a menina, com aquela ruivinha lá, mas como é o nome dela? Ah, então, a Lindsay Lohan, é 2005. É, a Lindsay Lohan, é 2005, né? Isso, 2005. É, falar em carro, um filme que hoje em dia não dava mais certo, é aquele filme Carro Desgovernado, lembra? Passava na Globo. É uma mulher que tá indo trabalhar de carro e dá carona pra um cara, pra um... Um escurinho lá, aí dá carona pro cara. Escurinho. Aí o carro. Escurinho? O carro falha o motor, mano. Falha o freio. Ela tem que ficar acelerando até acabar a gasolina, mano. Eu sei qual é esse filme aí, mano. Tipo um filme de ação, só que o principal desse filme aí é o Billy, mano, lá do Tira da Pesada. É mesmo, pode crer, João. Esse filme teve só uma continuação. Mas eu gostei muito do primeiro. O segundo eu nem lembro direito não, mas o primeiro eu assisti há pouco tempo no Netflix. É um filme de 90 mesmo. E é com Kevin Bacon. Estou falando do Ataque dos Vermes Malditos. Ei, mas esse filme tem uma porrada de continuação também, mano. Tem? Eu achava que só tinha até o 2, ó, mano. Até o 6 aqui. Você bota no Google, aparece até o 6. É uma porrada de continuação. É tipo um charquinado, mano. É 2008, 2018, quer dizer, Tarzan vs Maldito 6, é desse ano. Tem um treino aqui, ó. Saiu 6 esse ano. Mas um é muito bom, bicho. É uns vermes que vieram do céu, ou do céu não, do espaço, doido. Aí eu linkei, Isso é do espaço, mano. Eles caíram do meteoro, aí caiu numa cidadezinha pequena lá. Aí eles atacam de acordo com o som que eles sentem na Terra, mano. É doido, acho. Já saiu, já, é a Quiet Place aí, saiu semana passada aí. É mesmo, né? É a continuação, assim. O lugar silencioso, é a continuação. É a continuação aí, ó. A galera não pode andar no chão de terra, tem que andar no chão de pedra, que eles não conseguem atacar na pedra, né? Em cima de uma pedra. Ah, meu filho, o de 2018 tá atacando tudo, viu? O negócio aí. Oxe, eles voam, é o de 2018. Eu me lembro desse filme, mas que eles armam uma parada lá pra. Que eles ficam em cima da casa, né? Kevin Bacon e outro cara lá. Aí eles ficam arrumando ali um jeito de tentar matar o bicho, né? Porque eles não podem ir pra, pro chão, né? Senão o bicho aí... Não, mas ele mora pra matar inteira. Esses bichos é estilo Resident Evil. Tem que esperar um lança-granada pra matar um lança-chamas. Não, eles botam dinamite, mano. Eles fazem barulho, aí deixam dinamite no chão. O bicho vai lá, come ela e explode. É porque não dá pra matar ele tacando paulada, né? Não dá pra matar atirando porque tem a crosta muito dura. A coraça zona doideira. Vixe, doido, Quiet Place imitou mesmo os velhos malditos, viu? Os caras achando genial, né, mano? É, originalzão. O amigo lá do Kevin Bacon, aquele cara lá que é o cara das armas, que é o cara do bigodinho ali. É o Remo desarmado e perigoso, o amigo do Kevin Space. Ou Kevin Space, o amigo do Kevin Bacon. Kevin Space. O amigo do Kevin Bacon é o Remo? É, mano, Remo desarmado e perigoso, mesmo todo. Caralho, é por isso que ele conseguiu matar, mano, o vermes. Só que é foda. Só com uma faquinha. Esse cara aí continuou até uma continuação doideira. Tipo 5, alguma coisa assim, ele ainda tava lá, mano. Ixi, deixaram viver de verme maldito, ó. Deixa eu ver aqui. Vermes malditos 5. Tá aqui, ele aqui, ó. Marinho. Cara, é tipo o Book School do Power Rangers, né? Que sobreviveu até a última temporada, né? O cara é o psicólogo do Exterminador do Futuro, que tá em todos os filmes. É, eu sei sacanagem, o roteiro do Coné é genial, mano. Ele lutou com um bandido que tava querendo estuprar a mulher dele, né? Aí ele pegou, se meteu na frente. E ele, por ser uma arma branca, né? Ele ser uma arma branca, ele era treinado pelas Forças Armadas, ele foi condenado não sei quantos anos. Ele deu um golpe no gogó do cara e matou o cara na hora, mano. Aí pronto. Aí o cara cumpre a pena dele, né? Ele faz amizade com o maluco lá que dava livro pra ele ler. Aí o último dia de pena que ele tá cumprindo a pena, ele é enviado de carona. Ele compra um coelhozão gigante pra filha dele, né? Que ele não tinha visto. Ele é enviado de carona num avião com os maiores assassinos da história, mano. O cara vai ser solto no outro dia e bota o cara no avião só com os caras mais perigosos. Vocês falam no filme, eu tô vendo o trailer agora porque eu não sei nem que filme é esse. Vixe, nossa, mas caralho! Não sabe qual é esse filme. Bom, vocês descrevendo, ele tá passando exatamente no trailer aqui. O cara deu um murro no gogó aqui, preso, agora ele tá no avião com os presos aqui. Tá? O bandidão, ó, o elenco, John Malkovich é o bandidão. O Danny Trejo é o taradão. O Steve Buscemi é o canibal. É o canibal, ele é o silêncio dos inocentes do filme. Pior que ele tem cara de doido, né, mancha? Ele tem cara de aqueles dentes, tudo entramelado dele. Eu me lembro da musiquinha, mano. A musiquinha que ele canta pro menino no final, mano. Tem uma cena que o Nicolas Cage tá dentro de um galpão e começa a explodir, ele começa a correr de frente pra câmera, aquele cabelinho voando. O cabelinho dele, aqui é a cena aqui. Não, mas de cabelo do Nicolas Cage, a melhor cena é a quando ele tá saindo dentro do avião, que aí ele fica parado e o vento batendo no cabelo. Ei, João, mas a gente tem que admitir, essa daí foi a melhor peruca do Nicolas Cage, dude. Até hoje doido, eu acho a melhor peruca, viu, dude? Nicolas Cage é atorzão de ação, mano, por causa desse filme aí. O Nicolas Cage, mano, ele não tinha vergonha de fazer ele era o cara calvo, mas com o cabelozão grandão atrás. Não, mas também tinha uma voadora que ele deu aqui no trailer aqui, aquelas voadoras clássicas, o cara filmava em todos os ângulos, assim, por baixo. Assim. Esse filme é bom, viu, Bruno? Ele é bom, mano. É foda que ele não tem Netflix, mas aqui é colar ali e volta. O policial que tava indo atrás deles, né, que eles tinham fugido tudinho do avião, é o John Cusack, né, aí vai atrás do cara. Quem é que vai botar o John Cusack pra ir pra essa operação aí? O John Malkovich é tão mal nesse filme, mano, que ele tá obrigando o Nicolas Cage a fazer uma parada lá, e o Nicolas Cage diz que não vai fazer, ele vai apontar a arma pro coelho dele, mano, pra ele não matar o coelho da menina, mano. Vocês estão falando do Conner, mas tem outro filme muito bom do Nicolas Cage, que nunca teve continuação, que é ele e o John Travolta, bicho, que é muito bom, né, mano? A outra face, mano. Esse filme é uma confusão, hein, o Samuel, esse filme faz a confusão na cabeça do cara, mano. Porque no começo o Nicolas Cage é o vilão e o John Travolta é o policial bonzinho, né? Depois eles trocam de papel, mano. Porque é essa putaria aí, né? Porque ele, o Nicolas Cage, né? Que é o vilão no começo, tinha matado a filha de John Travolta. Aí ele foi atrás do cara, mas até passou não sei quanto tempo pra pegar o cara. Ele precisa fazer uma cirurgia que é revolucionária, que ele copia, a cirurgia copia todos os músculos do rosto, mas tem que ser um transplante, né? Transplante. Tem que tirar o rosto da pessoa. É invocado que a transplanta a face, mas muda também. A pessoa fica com a mesma altura. O não, mas eles é. Fazem. Ó, explica. Eles implantam um chip na garganta pra copiar a voz. Explica, pô. Aí nessa, que o John Travolta no filme Nicolas Cage também. Se infiltra no presídio, né? É, exatamente. Só que nessa, o Nicolas Cage tá em coma, e ele acorda e o médico a botar a cara do John Travolta nele. Exatamente. E ele tem que fazer isso porque ele tem que descobrir onde é que tá a bomba do vilão, né? Do Nicolas Cage, né? Que é o vilão. Isso, que aí é o irmão dele tá lá, o Nicolas Cage, tá lá no presídio. O vilão do filme é o Castor Troy, né? E o mocinho é o Sean Asher. E o massa desse filme é que o Nicolas Cage tem duas pistolas de ouro, lembra? E detalhe, mano, esse filme é dirigido por um diretor que sumiu da face da Terra, que é o John Woo, mano. A gente John nunca mais viu o filme de... o John Woo, mano. Sempre faz cenas com pombos, né? Com certeza o Conner deve ter pombo também. E câmera lenta, João. Não esquece da câmera lenta também, que ele faz muito. John Woo fez muito sucesso lá no 90. Fala que foi o Zack Snyder que começou a câmera lenta aí, João. Deixa eu fazer. John Woo é o cara, mano. Eu acho massa, mas porque o Nicolas Cage no começo desse filme é loucaço total, ó, macho. O bicho faz umas caretas, onda assim. E João, ele é bom de vilão, viu? Mas o Nicolas Cage é bom de vilão, viu? Ele é bom, massa, é 100%, mano. Não, mas, mano, esse filme é tão, sei lá, que os dois conseguem fazer os dois papéis, mano. Pra tu ver como os caras são tão bons atores, mano, tanto o John Travolta como o Nicolas Cage, mano, que eles invertem os papéis. Aí quando ele volta ao normal no final, é o cara... Vixe, mano, era o cara lá do começo, o cara se lembra que ele é que é o bonzinho, né? Acho o filme é uma loucura muito grande, ó. Muito bom, mas esse filme aí tá doido. É, meu irmão, eu acho muito massa aí de o cara virar vilão, né? Um cara bonzinho virar vilão e você ver como o cara é bom ator, né? E, às vezes o cara gosta mais quando ele é vilão como o cara é bonzinho, né? É doido, mas eu acho muito massa. É, o Bruno tá falando isso aí por causa do Superman na Liga da Justiça, que cara quando vilão. Acho que eu não sei. Tá do Smallville, O Smallville, quando fica com aquela pedra vermelha lá, né? Ah, é. Foi muito... Vale como o filme desses tipos estão falando, Esquecer de Mim. Porque Esquecer de Mim não cabe hoje em dia, não. Como é que a pessoa vai esquecer a criança, macho? É, pois é. dá pra dar uma desculpa de esquecer a criança hoje em dia. Mas vou te falar, esse filme passou ontem, mano. E sabe o que esqueceram o moleque? Eles têm 15 filhos, mano. Não tinha como lembrar do moleque, não. Não, no beleza. Agora no 2, macho. Viaja sozinho pro outro estado, não sei o quê. Uma coisa é o Joel esquecer a Nicole aí, mano. Outra coisa é ele ter 15 filhos e esquecer uma. É. Mano, 15 filhos é gente demais, mano. E era odiado também, né? Esqueceram de Mim, foi até o 3. E aí, tu imagina... Tem até o 4. Tem o 4? Tem o 4, hein? Ixi, Maria. É. Negado, Alô, esquece Deus. Demais do pivete, mano. É, doido. Tem até o 5, mano. É, não, mano. Você o 5 também? Tem o 5, mano. Mas tem mesmo. Alô, meu Deus do céu, mas que existe o 5, velho. Esqueceram de mim, 6. É um cara na academia, malhando aqui. Não. Isso aí não existe, não, mas... Não acredito, não. Esqueceram de mim, sim, que é putaria, mano. Tá doido. A gente imagina se lançassem agora, em 2018, um novo Esqueceram de Mim. A polêmica que não ia ser na internet, mas os caras. É, como é que pode? Incentivando, ei, sabe, não sei o quê. Sabe o que ia ser massa? O Macaulay Culkin é adulto sendo o pai esquecendo o filho dele, né? Ia ser massa. Ixi. Aí ia ser doideira, viu? Só que ia ter que envolver drogas, né? No meio aí ia ser. É, mas quem tem a maior cara de drogado, hein? Olha, se acabou, né? O olho do cara chega baixo, doido. Chega abaixo o olho do cara. Tu assistiu o Scott Pilgrim? Apareceu o irmão dele no Scott Pilgrim. Sim. É, pois é, pensei que era ele, macho. O Scott Pilgrim. É, bicho, é igual, viu, mano? Um filme massa do Macaulay Culkin, que é aquele anjo mal, né? Podia fazer um remake, né, mano? Isso aí é massa. É bom. É ele e o Frodo. Mas também não ia dar certo hoje em dia, porque ele não ia conceber uma criança fazer tanta maldade como ele faz nesse filme. E tu lembra o final, né, Samuel? É ele e o Frodo, né, mano? Ele e o Frodo. Ele e o Frodo, que não envelheceu. Não envelheceu um só dia, nunca tirou o anel do bolso, Frodo. A mãe dele mata ele no final, mano. É, eu me lembro disso aí, ela joga ele lá embaixo, né? Que tá os dois ali pendurados num penhasco. Aí a tradução é melhor, mano. O nome do filme é The Good Son. E traduziram para o Anjo Malvado. O Anjo Malvado é melhor. Eu também acho. Achei massa porque os caras achavam que era um filme infantil, né? O pessoal da Globo. Aí passaram na sessão da tarde, mas esse filme aí. É que o cara passou na mesma época do Meu Primeiro Amor, né? É. Cara, sim, pensava... Eu queria dar uma pausa em filme americano, negado. Né, e eu queria falar agora de um filme brasileiro que é muito bom, mas pouca gente conhece. Nunca teve continuação. Ele é bem recente, tem no Netflix e tudo. Que é Operações Especiais. Vocês já viram esse filme já? Esse filme é massa, Samuel. Esse filme é muito bom, né, não, Júlio? É muito bom. É com a Cleo Pires, mano. Tu é doido, mano. Ela é recepcionista e ela tava farta dessa vida de. E fazer esse filme de recepcionista. É a Cleo Pires e seu Jorge genérico, né, mano? Pois é, cara. E o que é legal desse filme é que ele realmente mostra a força feminina, porque ela faz um concurso pra entrar pra Polícia Civil e ela acaba passando. E ela sofre todo o preconceito do fato dela ser a única mulher da equipe dela, bicho. Ela tem que se virar pra. Filme, ela convence muito a atuação dela, muito bom. É, eu tô vendo aqui, é o seu Jorge genérico mesmo. Parece, mano. Ele se torna o namorado dela no filme. E foi cara... o único cara que apoiou ela. E o cara na capa que tá do lado do seu Jorge genérico é o Sam Worthington brasileiro. Esse cara aqui. Esse moleque é bom, mano. Esse moleque é bom pra cacete, mano. Eu sou fã desse moleque. Aí no final do filme, assim, ela vai conquistando o respeito pessoal, né? Vira fodona no final, né? Sim. Aí o filme termina eles fazendo operações especiais por todo o Brasil, aí iniciando as missões. Ele tem cara de um piloto de um seriado que não vingou, entendeu? Parece que ia ter muito aquele isso. Aquele da Malubada, né? A Justiceira, né? A Justiceira verde, né? Frank Castle, esse filme brasileiro é muito bom, galera. É muito bom. Eu não sei porque que ele não vingou. Eu gostei demais, bicho. A Cleo Pires tá foda. E ela, machia, ela faz umas cenas de transa desse filme, meu irmão. Numa zona doideira, mas tá doido. É bem feito. Até isso aí é bem feito no filme. Mas tu sabe que por quê, né? Porque ela é viciada, né? Em sexo. Eita, menina! Hein? Ela já falou agora na entrevista no. Ela ganhou lá, mais ainda o meu respeito. Isso é muito massa, Samuel. Eu vi no Netflix. Pois é. E outro filme massa também, Júlio, que eu até coloquei no grupo lá da gente, até comentei sobre ele, indiquei pra vocês, que é sobre. É um filme do Kurt Russell, bem recente, que é o Bone Tomahawk, que é o Rastro de Maldade, meu irmão. Esse filme é massa demais, né? Joel, tu tem que ver, Joel. Bruno também. O Júlio, eu não sei se viu, que é um xerife que chega um cara todo fudido lá na delegacia dele, o cara estranho pra caramba, aí em vez dele levar pro hospital da cidade, ele deixa preso na delegacia que ele achou o cara estranho e tal. Aí ele chama a enfermeira da cidade pra cuidar dele na delegacia e eles são sequestrados por índios canibais, doido. Aí ele vai. Mano. É. Por quê? Porque esse cara que apareceu na cidade, ele violou o cemitério desses índios canibais, mano. Os índios seguiram o cara, mano. Uhum. Aí encontraram o cara e a enfermeira dentro da delegacia e sequestraram eles. Aí você vê ele, o Jack do Lost, que também tá ajudando ele, e o carinha que fez o coruja lá do filme do Watchmen, também vai, que é o esposo dessa enfermeira. Meu irmão, é muito massa, mano. Eles enfrentam vários percalços no caminho, né? Eles passam por aqueles assaltos de beira de estrada que a gente vinha muito no Red Dead, né? Que o cara chegava, enganava, dizendo que precisava de ajuda e a negada chegava rendendo. Acontecia isso muito, mano. Só que nesse filme é muito mais violento. Mas a violência desse filme, Joel, é inacreditável, mano. A cena dos canibais, Joel, mostra tudo, doido. Tudo que tu imaginar. De mais horrível do homem cortando o outro, abrindo as tripas, mano, e comendo, mano. Macho, é violência demais, esse filme aí, mano. É impressionante, mano. Do curto é muito. Isso não é o Holocausto Canibal, mas esse filme aí? Esse é o... Hã? Aquele filme proibido lá, o Holocausto Canibal, não, esse filme aí? Eu me lembro desse aí que a galera falou no colégio, mano. Ei, mano, tu assistiu o filme lá dos canibais lá. Qual o filme? Que filme é esse? Holocausto Canibal. Esse aí eu não vi, não. Eu vi aquele que ficou muito famoso, teve até o 3, eu acho, que é aquele... O Centopé Humano, mano. Não, o Centopé Humano, mano. Centopé Humana. Sempre tem aquele exposto na internet, top 10 filmes proibidos, não sei o quê. Eu acabo de assistir pra ver como é o esquema, né? esse filme aí, mano, depois que o cara assiste, o cara fica que nem um Sensui, tu lembra, João? É. Sensui ficou doido quando viu os humanos matando demônios e transando com os demônios, fazendo. Sua referência foi genial, mano. Sensui enlouqueceu, doido, desse dia. Eu me lembro desse episódio. Os seres humanos são pior que os demônios, doido. Puta que. puxar um aqui. Tem um bocado de filme do Will Smith, mas que não teve continuação, né? Por exemplo, aquele Hit, né? Conselheiro Amoroso. Eu acho muito massa aquele filme. É bom, eu gosto daquele filme também. Hancock tem, também. Vou te falar que ele tem esse filme, mas tem um gordinho. Vou te falar, calma aí. Vamos voltar pro Hit. Não sai dele, filme, não. Esse filme aí do Hit é legal que tem um gordinho que fez um filme que eu gosto muito do Adam Sandler, que é Eu Os Declaro. Esse filme é muito bom. Esse filme não, mas esse gordinho que... só vive com o Adam Sandler agora. Esse gordinho filme aí que explodiu a carreira dele foi esse filme aí, o Kevin James. Depois ele fez Segurança de Shopping. Segurança de Shopping virou uma franquia. Segurança de Shopping é massa demais, mano. É quase um spin-off do A Noite no Museu, mano. É massa demais. Vamos entrar aqui em filme baseado de fatos reais. Tem um filme muito bom. Ele tinha no Netflix, mas tirado. Se o filme é baseado em fatos reais, como é que tu vai continuar o filme? Tu vai inventar a história. Deixa eu falar. Eu tô dizendo, estamos entrando agora na categoria de fatos reais. É o Samuel, que é o filme 2 do 11 de setembro. O cara quer que aconteça de novo. 11 de setembro do... Esse filme, acho, ele tem uma atriz que eu gosto muito, que é uma lourinha, mano, mas ela aparece pouco, ela apareceu em poucos filmes, mas ela é gata, mano. O nome dela é Anna Sophia Robb. Ela fez um filme chamado Soul Surfer, um nome em inglês, né? E em português é Coragem de Viver. Ela é uma surfista muito conhecida e tá baseada na história da Bethany Hamilton, né? A história real dela, que ela foi surfar e ela lá nadando, macho, o tubarão engole o braço direito dela, velho. Essa cena é inacreditável no filme, mas é muito bem feito, mano. Ela bota o braço no ciborgue? Ela tem que aprender a surfar, Júlio, só com um braço, doido. É, mole era assim, é mole, se for sem a perna que era pior, como é que ia ficar em pé na prancha? Até aí tá tranquilíssimo. Mas, Júlio, tem que se equilibrar, porra. A gente usa os nossos braços pra se equilibrar, principalmente na prancha, né, pô? Ela tem que reaprender a surfar e mais ainda, o que eu achei mais massa, que ela vai participar de um campeonato de surf só com um braço também, com a galera usando os dois braços, mano. Esse dia foi um cara lá no trabalho pra fazer o casamento e o cara não tinha mão, né? Porque ele trabalhava operando máquina, aí ele teve um ataque epilético lá, que ele desmaiou e a mão dele entrou dentro da máquina, da engrenagem, e arrancou a mão dele, né? Aí ele ficou só com o cotoco do braço esquerdo, tá ligado? Aí ele falou lá, não, tô na fila de espera de uma mão, de uma prótese, né, não sei o quê. Eu doido pra perguntar se ele não podia botar um gancho, doido. Eu vou perguntar pro cara. Eu penso assim, ia botar um gancho usando doideira igual dá pra mim, mano. Isso aí. É não, Bruno? O cara vai dormir, aí vira de lado e se mata. Mas se tivesse o filme o contrário, né, mano? O cara vai surfar e arranca uma barbatana do tubarão, né? Aí o tubarão vai... A realidade alternativa, né, doido? Aí o drama do tubarão tentando nadar só com uma, né? Aí a mulher largava ele, que ele não conseguia mais caçar, né, pra família. Os tubarõezinhos tudo pequenininho. Pai, puta que... Um filme que... Macho, esse filme aqui, eu acho que esse herói aqui é um herói que eu acho que é esquecido, mano. E que eu acho que a galera deveria fazer um filme recente dele, mano. É o A Máscara do Zorro. O Zorro tem 30 mil filmes. Mas esse filme é muito bom. É o melhor que eu acho do Zorro. É isso aí. Tem até o Anthony Hawkins. Mas só que o Anthony Hawkins é o Zorro original. É, o primeiro. E ele treina um cara. É, o primeiro Zorro. Aí ele treina um cara pra ficar no lugar dele, mano. É legal que só isso é massa. Qual é mas esse qual, é do qual é o... Antônio Bandeiras, é? É de quem é o estúdio? É, do Antônio Bandeiras. Qual é o estúdio que fez o Zorro? Os caras estão dando bobeira. Os caras podiam fazer uma liga muito melhor. Com o Zorro, Mandrake, Fantasma. E esse filme, tem a Carolina Zeta-Jones, mais linda do que nunca. E esses Vingadores aí, Tarzan, Zorro, Mandrake... Fantasma. Só o arma do Billy Zane. Mas tem, mano. É os Protetores da Terra. Tu lembra daquele desenho passou no SBT? Os Protetores da Terra? Eu me lembro do Zorro, mano. Que tinha um anime que passava na Record. Que o Zorro ele vestia a roupa tipo os cavaleiros, assim. Aí vinha a roupa dele, a capa. Aí vinha a máscara e o chapéu também, tipo uma armadura. É, massa foi o Samuel em off, né, gente? Caraca, o Zorro era muito massa e tal. E o Samuel, eu via direto, era fã. Tinha até o um parceiro dele índio, tonto. Aí dessa, você é... Tava ali no solitário, baitou. E a Record fez até a Record fez o comercial, né? É, diretamente da Disney, com a coloração feita pro computador, né? Que o Zorro era preto e branco, né? E ele foi colorido pro computador. O grande clássico dos filmes de super-herói, o fantasma do Billy Zane. Ei, João, eu tentei ver isso aí no Netflix, meu irmão, é muito ruim, João. Não, tá doido, eu não quero assistir pra não acabar com a memória que eu tenho boa dele. Nossa, é muito ruim, mano, é muito ruim, mano. Mas só o começo já mostra o quanto o filme é ruim. Eles vão passar, mano, por uma ponte. Aí eles veem que a ponte tá toda fodida, né? E eles estão no caminhão. Mas vocês acreditam, mano? Sai todo mundo do caminhão e bota pra criança dirigir o carro pra passar pela ponte, mano. E os caras botando lá do outro lado pra ver se a criança passava, mano. Meu irmão, é muito escroto, doido. É doido, isso é escroto demais, mano. É, doido. Tem uma cena que eles vão reunir as caveiras, né? Aí são as caveiras pro pirata lá, né? Aí acho que é a penúltima caveira na cidade, mano. Uma porradaria em cima do ônibus, bonde lá. Isso foi muito massa. O Billy Zane de sobretudo, na estilo aqueles mafiosos lá da. Nossa, da muito é muito massa. Aí o fantasma é pra ser tipo um ninja, né? O cara que ninguém vê não, e tal. Porque o massa desse plot aí que dizem que o fantasma é imortal. Só que, na verdade, o fantasma é um título passado de pai pra filho. Então, vários fantasmas já morreram. Olha só o Pantera Negra aí, copiando aí, de novo. Exatamente. Melhor que o fantasma é só o fantasma do Mussum mesmo. Mas agora, trazendo outro clássicozão aí, mancho. Eu acho que esse todo mundo vai concordar que é o grande clássico ali do Stallone. Que é o Demolidor do Stallone. O cara tem que falar que é o Demolidor do Stallone, porque senão vai dizer que é o, né, o Demolidor da Marvel aí. É, do Ben Affleck. Demolidor original é do Stallone, viu? É doido, mano, Demolidor. Demolidor é massa demais, mano. Rapaz, ele criou a mitologia das três conchas que até hoje virou meme, né, mano? Até hoje o meme sobrevive, que é as três conchas, mano. E a ideia dele é legal, né, mano? Porque eles... É num futuro distante, né? No ano de 1996, o futuro do filme. Se uma pessoa fizer coisas erradas, tal, é assassino, eles colocam num cubo de gelo e a pessoa, ela só vai ser liberta quando acabar a pena dela. Enquanto ela tá dentro daquele cubo de gelo, a mente dela é reprogramada pra ela fazer coisas que não são violentas, tipo... É, tricotar, ou então fazer algum tipo de habilidade que não expõe a violência, né? E foi justamente isso que colocaram pro Stallone, né? Botaram pro cara fazer tricô, meu irmão. Mas tu lembra, Samuel, tu lembra o motivo do plot, por que trouxeram o Simon Fênix de volta? Sim, o motivo era matar os favelados que estavam debaixo da cidade, sabe? E os policiais e toda a galera que tava nessa época do futuro não sabiam nem utilizar uma arma e nem os bandidos eram bons suficientes pra fazer isso. É por isso que ele trouxe o maior dos bandidos dos anos 90, né, da época atual, de 1996, que era o menino, né, o Fênix, né, Simon Fênix. Fênix. Que era vivido por quem? Wesley Snipes. É, um dos melhores papéis dele. Cara, eu acho que o Wesley Snipes é mil vezes melhor sendo vilão do que sendo mocinho. Não, essa atuação dele nesse filme é sensacional, mano. Os trejeitos que ele criou pro personagem, né? Ele é meio louco, ele tem um olho verde, outro azul, né? E é um filme tão bom, né, Joel? Que nunca teve continuação, a gente nunca soube o que aconteceu com a filha do Stallone, né? Ele ia até tentar encontrar ela, porque ela já estaria adulta, né, quando ele acordou do gelo. Mas não teve continuação o filme, até hoje nunca teve. Eu acho que merece pra caramba, bicho. É foda que se fizer hoje o Stallone tá todo cheio de artrite, macho. O cara tá até pra correr. E aí, Samuel, espante-se, nesse filme ele já tinha 50 anos, mano. O bicho tava torado, mano. É. O cara. Era, mano. Já tinha 50 anos quando filmou esse filme aí, mano. E ele já tava torado ainda de forte, mano. Que o Wesley Snipes aí, mas ele morreu, né, depois do Blood. Eu nunca mais ia falar dele, não. Depois que ele foi preso, né, mano? Ele passou um tempão preso. Aí, Samuel, o genial desse plot, que eu acho que eles têm a ideia de trazer o policial que prendeu o... Que prendeu o Simon Fenn, que é o John Spartan, né? Só que ele é todo anti-herói, né? Esse nome aí, quem criou foi o Stallone mesmo, viu? John Spartan, meu irmão, tá entendendo? Massa demais. E vocês sabem por que o nome do filme era Demolidor? É. Ele destruía tudo quando ia salvar alguém, né? Ele destruiu um prédio, não sei quantos milhões pra salvar a garotinha, mano. Ela, mas tira uma dúvida aqui, vocês lembram desse filme, porque tem a memória boa, porque vocês assistiram recentemente? Porque você assistia bem 15 anos atrás. É porque eu tenho ele aqui, eu assisto direto. Eu também tenho ele aqui, eu sempre assisto, assim que posso eu assisto. Já faz muito tempo que eu não assisto, viu, mano? Esse filme aí. Os carros da polícia estão estacionados assim, aí ele chega assim, tipo numa cabine telefônica, aí fica lá, tipo... Que negócio de hacker dele. Aí ele fala, eu tô possuído. A dublagem desse filme é muito boa. Aí ele hackeia o carro. Eu acho maneiro que o Spartan chama ele de Lourinho, né? O Lourinho. A dublagem é sensacional, mano. Eu me lembro Você violou... Veja, esse aqui. Você violou o estatuto da moralidade verbal. Você perdeu... Você levou a multa de 5 pilas, né? É, ele fala que uma porrada é de... Tá me sacaneando. Pô, tá me fudendo, não sei o quê. Agora sim, eu tenho um papel pra limpar a bunda. E lembrando que o Sly inventou o óculos VR, hein? Isso que eu ia falar, exatamente. Mano. PlayStation VR. Foi ele. Eu me lembro de uma cena desse filme aí, mano, que era eles embaixo, assim, do pessoal lá da favela, né, que vivia no esgoto. É isso, você tem que botar esse áudio aí, que é sensacional esse diálogo. Aí ele pedindo um hambúrguer, mano. Ele vai pedir um hambúrguer, aí o cara, ele começa a comer, né, a cena... Esse é o melhor hambúrguer que eu comi na minha vida. Se eu fosse você, eu não comia isso, não. Aí por quê? Você tá vendo alguma vaca por aqui? É isso. Por aqui, pessoal. Eu não hizo nada. Não, então calma. Eu só quero um hambúrguer e uma cervejinha. Como vai pagar por isto? Como vou pagar? Huxley, melhor dar do que receber. Ah, de ouro. Uma cerveja, por favor. Ah. Quer um gole? Graças, senhor. E você, senhor? Não, obrigado. Eu acho que eu vou vomitar. Nossa, isso aqui é demais. Não querem provar? Só não pergunte de onde vem a carne. O que quer dizer com isso? Está vendo alguma vaca por aqui, detetive? Esta carne é de quê? Esta carne é de rata. De rato? Isto é um rato burger? Nada mal. Para ser sincero, é o melhor hambúrguer que eu já comi. Graças, senhor. De nada. Até mais. E o que é feito essa carne aqui? Não, é uma carne de rato. Não, é um rato. Rata, é carne de rata. É que a mulher fala em espanhol. Rata burger. De rato. E o pior, que ele continua comendo de boi. Rapaz, ele tá muito... Quem é que dirigiu esse filme? Mark Demon. Eu nunca ouvi falar desse diretor. Brambilha. Porra, é essa? Não, foi James Cameron junto com o Spielberg, que é genial, mano. E o roteiro foi escrito por três pessoas, mano. Cinco pessoas. É um filme de ação clássico, né, mano? Piada o tempo todo e porradaria, né, o máximo, né? Caraca, mano, o Marco Brambilla não fez porra nenhuma de cor conhecida, mano. O cara só fez Demolidor, mano. Que porra é essa, meu? Eu acho que Marco Brambilla, mano, deve ser algum daqueles nomes ali, fantasma ali, só que do Stallone. Faz sentido, se fosse o Stallone que tenha feito o filme, viu, mano? Que o cara tá passando assim na TV, acaba e ia ver Demolidor, o cara todo esperançoso ver o filme, e é o do Ben Affleck, o cara fica putão, mano. O cara tá zapiando. Eu também ficaria puto, viu? Pai, o melhor desse filme tem o Rob Schneider, né? O Rob Schneider da polícia, mano. Vixe, doido mesmo. Ele é um dos policiais certinhos, né, mano? É massa, é o cumprimento, o cumprimento deles. Mario Bros, né? Aquele maluco lá. É, o John Leguizamo. Ah, não, John Leguizamo, não. O John Leguizamo genérico, mano. Aquele cara não é o John Leguizamo. Caralho, mano. Imagine a vida desse ator, mano. Esse cara fez... Ei, Samuel, esse cara fez Miss Simpatia, tá ligado? Ele é o parceiro da Sandra Bullock. E o cara é o John Leguizamo genérico, mano. O cara já é o genérico de um cara que já é genérico, né? Porra, João. Aí seria bom, mas se a gente tivesse uma continuação desse filme, merece é demais, que viu? Pare, aí, mas que cena que eles o cara fala, né? Mano? Onde é que foi o Simon Phoenix aí, o Esparta fala, ele vai se armar. Onde é que tem arma nesse lugar? No museu, eles vão no museu atrás do cara. É mesmo, armas antigas. Aí o Fênix fala, a gente tá no futuro, cadê as armas laser? Ele arrumou uma lá, né, uma arma laser, dá um tiro. Ela demora pra carregar, né, ela dá uma destruição doideira. Eu acho massa é como é que ele arromba lá as vitrines, né, ele chega pro cara, quanto é que você pesa? Opa! Tu é doido, mano. O John Sparta é tão bruto que ele pega uma televisão pelo fio, mano. Aí começa a bater nas costas do Simon Fê. Aí ele usa tipo um muchaco, né? E ele grita assim quando ele tá batendo: você está na TV? Os caras dos anos 90 eram muito machão, né? Hoje em dia não tem isso mais, não. O cara batendo o cara pelo fio, mano. Na televisão, mano. Uma televisão de tubo, mano. É massa demais, ele gritando, né, mano? Pare com esse filme, é massa demais, mano. Hasta la vista, baby.